compreendi. Oposto do cristão, que serve a Cristo e faz o seu crer. Nós somos redimidos e temos salvação. É isto que nos dá real prazer. Porém, o índio não quer aceitar aquele que morreu na cruz pra nos salvar. Mas nós o louvaremos, queremos seu amor, pois Cristo é o nosso Salvador. Mas nós o louvaremos, queremos seu amor, pois Cristo é o nosso Salvador. Se somos perseguidos e às vezes humilhados, louvemos mais nosso Jesus. Pois pelas nossas culpas, crimes e pecados, morreu numa tão dura erro de cruz. Porém, o ímpio não quer aceitar aquele que morreu na cruz pra nos salvar. Mas nós o louvaremos, queremos seu amor, pois Cristo é o nosso Salvador. Mas nós o louvaremos, queremos seu amor, pois Cristo é o nosso Salvador.